Panorama Agrícola para 24 de abril de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Terça-feira, 24 de abril de 2012, estamos abrindo o Panorama Agrícola, noite de lua nova. Um abraço para você. Na mesa de som dos trabalhos técnicos estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado do programa de hoje é: quem mais tem, mais quer. Uma dica para o apicultor, você ouve aqui no Panorama Agrícola. No noticiário, Uruçanga mostra para produtor uma máquina de descascar aipim. Inscrições abertas para o Congresso Brasileiro de Fruticultura. E no quadro Aquanegócios, a piscicultura de água doce aprimora cursos para técnicos da região norte. Ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. O que o apicultor deve fazer para ter uma colmeia com alta produção e abelhas saudáveis? Cuide bem da localização do seu apiário. Proteja o apiário de ventos fortes, da umidade ou do sol do verão. Use cobertura. Quanto mais alimento natural, como néctar e pólen, melhor para as abelhas. Selecione as abelhas por comportamento higiênico e troque as rainhas todos os anos. Informe-se na EPAGRE do seu município. É hora das notícias. Balanço do primeiro ano da Lei de Orgânicos no Brasil é de 11 certificadoras credenciadas e 10.500 produtores registrados no Cadastro Nacional do Ministério da Agricultura. A informação é da revista Agropecuária Catarinense da EPAGRE. Aproximadamente 700 desses produtores são aqui de Santa Catarina. Desde janeiro do ano passado, todo produto orgânico colocado no mercado brasileiro deve ser certificado por um órgão credenciado pelo Ministério e apresentar o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. Os números ainda estão abaixo das expectativas do Ministério, que tinha como base o levantamento agropecuário de Santa Catarina de 2001, que apontava 2 mil famílias de produtores orgânicos. Congresso Brasileiro de Fruticultura, uma promoção da Embrapa, está com inscrições abertas. É o principal fórum nacional de intercâmbio técnico-científico da cadeia produtiva das frutas. E o Congresso Brasileiro será de 22 a 26 de outubro em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Só que até o final deste mês, 30 de abril, você consegue fazer inscrições com substancial desconto. Informações adicionais no site congressofruticultura2012.com.br. Neste congresso, em outubro, na Serra Gaúcha, os participantes vão visitar produtores e também acompanhar a fruticultura orgânica, indicações geográficas do Vale dos Vinhedos, vinícolas familiares e informações sobre maçã, pera e viticultura de altitude. Também na programação do Congresso Brasileiro de Fruticultura, em outubro, pequenas frutas, citricultura de mesa, frutas de caroço. A equipe da Mandioca da Estação Experimental da Ipagre em Uruçanga realiza hoje, terça-feira, dia 24, a divulgação e demonstração para produtores da região de uma máquina capaz de descascar o aipim. A invenção é de um empresário de Maravilha, oeste do estado, que teve a inspiração e produziu o primeiro equipamento que se tem notícia capaz de descascar raízes de vários formatos e tamanhos, conseguindo, assim, automatizar um processo relativamente trabalhoso e exaustivo, e que pode alavancar agroindústrias familiares rurais em Santa Catarina. A invenção é inédita, até onde se sabe, e a sua importância para as agroindústrias familiares de aipins é muito interessante, visto que falta mão de obra no setor e existem também problemas trabalhistas ligados à saúde do trabalhador. A máquina de descascar a mandioca pode representar um grande passo na medida que consegue tirar toda a casca de uma raiz de aipim, independente de sua forma, ampliando a escala de produção, facilitando a higiene e humanizando o trabalho. Segundo o fabricante, a máquina descasca até 500 raízes por hora e por bocal. Pode ser fornecida com mais de um bocal e cada um deles exige 3 pessoas na operação. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. A Epagre realiza cursos de piscicultura em água doce para capacitar e treinar técnicos da própria Epagre e de prefeituras municipais a fim de ajudar o produtor com esse trabalho de piscicultura em água doce. Recentemente foi realizado um mini curso sobre custos de produção, no dia 12 de abril, no Centro de Treinamento da Epagre em Joinville. Os cursos são coordenados pelo CEDAP, o Centro da Epagre para o Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca. No dia 12 de junho, ocorre um curso também em Joinville sobre estratégias de mercado. E no dia 14 de agosto, um curso sobre formação de associações. Detalhes sobre esse trabalho de piscicultura você ouve a partir de agora, na entrevista que fizemos com Fernando Silveira, especialista em piscicultura do CEDAP. A Epagre, ela tem como grande ferramenta de atuação os cursos que ela dá. E vocês sabem que o que vocês quiserem aprender fazendo cursos, a Epagre ajuda, ensina. E a grande maioria desses cursos são gratuitos. Bem, na área da piscicultura também tem cursos. E nós treinamos os nossos próprios técnicos para que eles possam ajudar aos produtores. Um desses cursos para técnicos foi feito em julho do ano passado. Neste curso, eles aprenderam diversas tecnologias, como alimentar os peixes, por exemplo, como cuidar para não ter doenças, como é que se constrói um viveiro. Isso tudo eles aprenderam no curso. Mas a gente prometeu a eles também que faríamos regularmente pequenos cursos para que eles se aprofundassem em certos assuntos. Então, o primeiro desses mini cursos, custo de produção. O custo de produção, ele ensina como que o produtor sabe quanto é que custou um quilo do seu peixe, para que ele não venda aquele peixe abaixo daquele valor. E assim ele não vai ter prejuízo. Depois, já no mês de junho, teremos outro curso, que são estratégias de mercado. Aonde que vamos colocar o peixe que vocês produziram? Quem é que compra esse peixe? Como é que o mercado quer o peixe? Ele quer grandão? Quer pequeno? Como é que ele gosta desse peixe? Que espécies ele gosta de comer? Esse mercado, ele precisa ser atendido conforme o que ele quer. Então, neste curso, os técnicos vão aprender como determinar isso, como desenvolver essa técnica. O terceiro curso deste ano será a formação de associações. Isso já é lá em agosto. Formação de associação, eles vão aprender para poder ajudar o produtor a se unir em associação. Vocês sabem que nessa área, quanto mais juntos vocês trabalharem com seus vizinhos, melhor e mais barato vai ser a produção de peixe. Então, trabalhando em conjunto, vocês vão economizar recursos e vão poder ter um lucro bem maior. Então, o conjunto desses três cursos vai tornar os técnicos que vão ajudar vocês mais preparados para que eles possam levar as melhores notícias para vocês. Você ouviu o Fernando Silveira, especialista em piscicultura do CEDAP, o Centro de Desenvolvimento para Aquicultura e Pesca da Epagre. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.